falta pra você. É a falta que faz estrago no meu jardim. Que horror, eu sei o que vocês pensam. Na politicagem sem massagem, eles mastigam vindo como sabotar a vida de sabotagem. Foi uma viagem, hoje ele fornega sobre as estrelas. Fez sua parte, deixou suas armaduras nessa nossa nação brasileira. Um rap nacional que vem subir nas ladeiras, escreve suas letras nessas terras das trincheiras. Nos lugares suburbanos estou sumindo com meus manos. O que está acontecendo, todos desaparecendo. De que fala este pack foi tragado pelo vento. Uou, uou, uou, rabisco sol, quero mol. Hoje eu resumo no funeral. Caíram nos olhos, já que está nos corroendo. Mó veneno de saber que ontem eu fiquei sabendo. Morre uma menina e muito se volta vendo. Levou o bote, desde o terror, a crueldade. Foi sem massagem, anjos que vão, que deixam as partes. Três crianças que hoje paga mó veneno. Você, você vai ouvir. Eu sou o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. Eu sou o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. Narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional. Narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional. Narrador de tudo isso aqui. O que sai de lá, o que sai daqui. É o rap nacional. O que vem de lá, o que sai daqui. É o rap nacional. O que sai de lá, o que eu escrevi. É o rap nacional. Narrador de tudo isso aqui. Narrador de tudo isso aqui. Já escalei 10.500 colinas pra poder tá aqui. Ainda falta um oceano pra poder atravessar nos braços. Aí sim eu posso contar minha vitória, contando meus passos, conquistando meus espaços. Com dignidade, subindo ladeiras, quebrando barreiras. Se for possível, eu uso caneta, papel e a consciência. E transmito no seu rádio um coração sem assistência. Um coração que precisa de consolo. O coração de uma mãe que chora pelo seu filho está morto. É nessas favelas da vida, nessas metamorfose urbana, nesses cotidiano violento que gera o teste de sobrevivência. Já morri, já bati, já caí, me levantei. E hoje estou aqui, já chorei, já sorri. E isso foi bom pra mim, hoje um soldado com os braços firmes, programado pra prosseguir. Mas mesmo treinado pra guerra, você tem que tomar cuidado. Por falta de assistência médica, vou te relembrar mais um fato. Vai vendo, mó veneno de saber que dia 19 de março de 2010 morre de nadir e muitos em volta vendo. Levou o bote da crueldade, foi sem massagem, deixou sua parte. Suas armaduras de guerreira nessa nossa nação brasileira. E você, você vai ouvir. Eu sou o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. É o rap nacional, narrador de tudo isso aqui. O que sai de lá, o que sai daqui. É o rap nacional. O que vem de lá, o que sai daqui. É o rap nacional. O que sai de lá, o que eu escrevi. É o rap nacional. Narrador de tudo isso aqui. Narrador de tudo isso aqui.